aqui é com o Vitor, da Pelada 06, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, grato por serviço. Só pra pegar o Mike, é com o Vitor, transfere. Mike, é com o Vitor, no corredor, chegou no meu pé. Mike, é com o Vitor, você chegou no meu pé. O táxi chegou 1260, OPAB 107, autonomia de 3 horas e 4, alternando Fortaleza. Volume 260, taxi via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, um ajuste no 0 no meia, um bom voo. Ok, pátio Alfa para chamar a torre, ponto de espera gol 1260. Controle Salvador, papá, tem um Mike, é com Vitor? Mike, é com Vitor, tive uma TM 10, já presente, confirma, farol da terra? Pode passar através do farol, Mike, é com Vitor. Mike, é com Vitor, cliente, confirma ainda mantendo o 10? Bom dia, controle, boa tarde, é o TAN 3191. Bom, mais um meu cordial, contato radar na decolagem, vigilância, seja Adael. Adael, Leda, depois Brick, 3191, subindo ao 380. Oi, Salvador. Bom dia novamente, com o 260, na ponta do 0210. Boa tarde, Gol 260, autorizado a linha decolar, vento sul, 89, pista 10. A linha decola da 10, Gol 260. Vai descer inicialmente para 3.000 pés, 1.016, com aguardo para a modificação das regras. Rodial, declaro 1-1, controle 1208, meu viés. 1208, obrigado, bom dia. Sim. 1-2-0, decolado, na sua escuta. 1-2-0, contato radar, decolagem e vigilância, 1-2-0, saída da PUCA. PUCA, para o 3. Altitude aí que você tem que manter 1000 pés. Tendo pra BH. Tá livre de ascensão 905. Cruzado. É, o senhor vai fazer tráfego visual? Sustou 2000 pés, iniciou para 2000 pés, aguardando para a modificação das regras. Olympus 03, passou o vetor. Curva esquerda na proa 280. Limite é 250 do VR de Salvador. Inicialmente os corredores. Eu sugiro ir para a 270 para a sessão. Controle, boa tarde, é o Web6721. Web6721, cordial, desça para nível 050, chegada mais autorizada, altímetro 0,6. Descendo ao nível 050, boa tarde, o Namari 6721. Sol azul 4463, pushback em treinamento, posição 3. Gente, pronto, 4463. Afirmativo. Está autorizado, reporta táxi. Portará, 4463. Controle. Salvador, boa tarde, é 35490. Boa tarde, informação em curso a Tango, Petrolina 200, só um instantinho, cópia, prepare a Momo. Cliente, está ciente da Tango, não aguarda a cópia, 5490. Paulo Web 5722, subgate 9, pushback acionamento. 5722 da Web 09, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi 5722. 1500 pés, autorizado lá na proa do farol de Itapuã, né? Sua navegação, Oriente 03. Centro de Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13325. 125, 13325, obrigado, até a volta, senhor. Recife, frequência 126, decimal 85, caso negativo 12545. 2085, 24, 12545. Sim, Matheus. Pode ir. Para o táxi, voo 777, POB 161, autonomia 2 horas 28, alternando com o fim. Voo 777, segue o Embraer da Azul e prossegue como número 2 via Pátio Indy Alfa. No fonte espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meia, agora um bom voo. Segue o Azul, Pátio Indy Alfa, no fonte espera 18 meia, o gol 1777, bom dia. Também para o táxi, o 4463-105-0330, autonomia Salvador Terra. Azul 4463, Indy Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18 decimal meia, dúzia, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Indy Alfa, ponto de espera 0-18-6, 4463. Trip 5490, pronto, copo? Pronto, prossiga. Autorizado Petrolina, nível 200, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogbo, após Cogbo voa direto Petrolina. O controle em 1-20 decimal 8 e aciona 5036 no transponder. Autorizado para Petrolina 200, decola da 10, curva esquerda, perfil Momo, após Momo Cogbo, seguida DCT. 5036 no transponder e o controle 1-20-80 para o 35490. Correto, parte 3, chama pronto para o pushback assinamento, trip 5490. Camarada, 490. Chico Vitor, confirme chamado para o pouso VH e para a FIA Brasília. Mike é com o Vitor. Faz transferência para o centro. Torre, boa tarde, Azul 4463, ponte espera no zero. Além da cola sem parada? Afirmativo, 4463. Autorizado, ingresso de colagem pista no zero, vento 170 com meia dúzia, Azul 4463. Afirmativo, 4463. Além da cola, sem parada para o campeonato. Torre, bom dia, gol 1777, está pronto, ponto de espera da 1-0. Sente, eu atingi, mantém o ponto de espera, gol no 777. Mantém o ponto de espera. Terra. Do girar base, deixando o final checado. Ativagem, já do base ao presente, baixado e travado. Já botaram no final. 804, prossiga. 3804, perdeu contato com o centro, está mantendo 150 da terra. Desce para 2000 pés, ajuste no 096, 3804. 2000 pés, 1096, 3804. A Salvador. Esse ano, 44 metros. 190 com 2, 9. Em 1-18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um voo. Ajustado 1-0, 1 no meio, vai seguir Pátio Indy Alfa, ponto espera, torre 18,5, obrigado. Zero, 0-0. 0-3, tráfego... na canção. Tá checado o trem, o vento é 180 graus, praticamente calmo, com 1 nó. Pista 10, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pista 10, Olimpo 03. Controle, bom dia, Papa Papa, Sierra Charlie Eco. Sierra Charlie Eco, meu cordial guarde. Objeto 6721, desça para 2000 pés, 2016, livre LS, forma estabilizada. 2016, a forma estabilizada, 6721. Sierra Charlie Eco, desça para 050, Pro de Mari. 050, se a Pro de Mari, autoriza a Pro de TAC para evitar a formação? Só fala Pro de Mari para o seu crescimento, não tem condição de voar? Era só para evitar uma turbulência aqui, mas tem condições de bater mal. Certo. Controle, boa tarde, eu sou 4463, cruzando 2000 da EL. 4463, meu cruzeão, saiu da EL, vigilância no perfil. Chamativo, possibilidade de voarmos da EL, tá presente? Qual é o teu perfil de saída, 4463? Sem problema, teu perfil, 4463. Qual a altitude, autorizado? Digo autorizado, sou 360, confirma. Negativo, seria 160? Desculpe, 160. Chamativo, 160, então autorizado, 4463. Para 3.000 pés, ajuste 1016, Zulu. Solas 24, direita via Foxtrot, libera direita, táxi via Alfa, até a táxi Delta, reporte para o cruzamento nesta frequência. O 777, pista no zero, vento é sul, 8 nós, decolagem autorizada. Decolagem da 1-0, voo 177. Boa tarde, web 5722, ponto 0 da 5728, pista no zero, alinhar e manter pista no zero após o 37, companhia. Sente após o gol, alinhar e mantém 5728. Alfa Delta e reporta na Delta para o cruzamento. Afirmativo. Essa é 050-1016. 050-1016, zona 754. Decolagem 2006, também controle 120.8. Bacana, trocando 208, gol 1777. Controle, gol 1777, passando 1500. 777, contato radar, vigilância, saída da EL no perfil. Ok, perfil da EL, gol 1777. GS5728, autorizado decolagem, pistão 10, vento 210, grau 06 nós. Iniciando a decolagem, pistão 10, LGS5728. 5, chama centro Recife, frequência no setor 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. E após a decolagem do Boeing da Web, autorizado cruzamento no 028 até o pátio militar, na minha escuta até o corte. IT5450 para pushback acionamento no pátio 3. O pátio 3 autorizado, reporta táxi, IT5490. Para táxi, 4-0. Projeto 6731, chama a torre, 186. 186, Mercedes 1. É 5728, decolado 228, chama controle 120, decimal 8. 208, bom dia. 3804. 7 ali, pelos planos de casa. 230, nossa. 7. Salvador, bom dia, web 5728, decolado. 5728, sai da Pouca Vigilância. 5728. Pouca Vigilância, web. Azul 4463, chama o centro, frequência 128, correção 1251, não tem não 3325. 251-3325, grato. O Azul 4463 é o Patriota. Está livre o pouso para o MES 721? 9721, alto, pouso, pistão 10, centro 190, grau 089. Livre o pouso, 190, MES 721. Salvador, web 5728, solicita para o 055 para evitar formações. Autorizado. Que autorizado, né? 63 a bordo, autonomia de 4 horas e alterna Salvador. Trip 5490, taxia via pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6, dúzia, ajuste no 0 no meio, é um bom voo. Ajustado no 0 no meio, vai iniciar o táxi via pátio principal, Indy Alpha, vai chamar a torre 18-6, Trip 5490, obrigado, bom dia. 200 nós, Sierra Charlie. 1754, redução 1709, 1754. A quanto nós? 1970. 170, só assim. Logo 41, meu cordial, desce nível 050, chegada a Mário Autorizada. Vai atingir os 50, ô. E 1754, desceu para 2000 pés, 1016, tráfego na sua posição 12 horas, 8 milhas. É número 3 no sequenciamento, 1754. 2000 pés, 1016, número 3 no sequenciamento, 1754. Olha, o Sierra Tchaliaco vai atingir os 50. Sierra Tchaliaco desce 2000 pés, número 2, reforma estabilizada, 1016. 2000 pés, 1016, reportará estabilizado, Sierra Tchaliaco. 4490, próxima cidade do ponto 36, bom dia. 3590, a linha e decola sem paradas, pistão no zero, vento 160, grau 032. Gente, a linha e decola 5490. 5.1, caso negativo alterna em 1.33.25. Estabilizou, tá 3.804. 3.804, chame a torre 186. 286, boa, 3.804. Controle, chama o Gol no 77. Recife em 1.251, alterna 1.33.25. 1.25, 1.33.25, até. Serra, prosseguir. O objeto 5728, chama o centro Recife 12685, terna 12545. 2685, 2545, tem um alcance. Certo. Estimação, aguarde pista de visita. Copiou? Usando voo direto Feira de Santana, nível 055. 035, vai descer então, 035 para a feira. 3204-73, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160, grau 049. Livre pouso, pistão no zero, tá 3204. 35490, decola 34, chame controle 120-18. 120-18, 490. Controle, Salvador, muito boa tarde, 35490, decola, na sua escuta. Estou com a decola de 5490, vigilante. O controle, Salvador, veria alguma possibilidade de gerar o 35490 da restrição de 10 a 15 milhas, passaria lá no 90. Autorizado, liberado a restrição, nível 110, chegada mão. Ó, o 3490, muito obrigado. Serra de Alieco, estabilizado o localizador. Estou indo no 86, Serra de Alieco. 86, boa. Torre, bom dia, Papa Papa, Serra de Alieco. Papa Papa, Serra de Alieco, continuando sua estimação, aguarde autorização para pouso. Confirme, pouso 190. Afirmo, aguardando a autorização.